você tem flores na cabeça e pétalas no coração. Tem raízes nos olhos, excitação acalanta o meu coração. Me sinto um peixe fora do aquário, dá pra ver. Faço, aperto, passo, encontro o teu jardim. No paraíso das manhãs, pétalas brancas caem em mim. E eu vejo você vindo. Me pega pela mão, te dou meu coração. Deixo você entrar, me pega pela mão, te dou meu coração. Deixo você entrar. Você tem flores na cabeça e pétalas no coração. Tem raízes nos olhos, excitação acalanta o meu coração. Aquário, dá pra ver. Tô indo pro imaginário do teu peito. No compasso do que faço, aperto, passo, encontro teu jardim. No paraíso das manhãs, pétalas brancas caem em mim. Eu vejo você vindo. Me pega pela mão, te dou meu coração. Deixo você entrar. Me pega pela mão, te dou meu coração. Deixo você entrar. Você tem flores na cabeça e pétalas no coração. Tem raízes nos olhos, excitação acalanta o meu coração. Do aquário, dá pra ver.